te fizer chorar, se não te fizer sofrer, fica comigo essa noite o tempo que quiser, enquanto se sentir bem. Adoro quando você fica, fica, fica e vai ficando, me desacostumando a ficar sem. Eu odeio quando você vai, vai, vai, vai e demora pra voltar. Eu nunca sei se a gente só tá revivendo e vendo ou tentando recomeçar. Toda história de amor é assim, idas e voltas. Mas se nós dois chegarmos justo no fim, nada mais importa. Toda história de amor é assim, tem idas e voltas, mas tem que ter final feliz, mesmo sendo escrita por linhas tortas. Adoro quando você fica, fica, fica e vai ficando, me desacostumando a ficar sem. Eu odeio quando você vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai e demora pra voltar. Eu nunca sei se a gente só tá revivendo ou tentando recomeçar. Toda história de amor é assim, mas se nós dois chegarmos juntos no fim, nada mais importa. Toda história de amor é assim, tem idas e voltas, mas tem que ter final feliz, mesmo sendo escrita por linhas tortas. Toda história de amor é assim, tem idas e voltas, mas tem que ter final feliz, mesmo sendo por linhas tortas. Toda a história de amor é assim, idas e voltas. Tem que ter final feliz, mesmo sendo toda escrita a história é assim, por linhas tortas. Final feliz, apesar das linhas tortas. Adoro quando você fica, fica, fica, fica e vai ficando, ficando. E vai ficando. Final feliz.